aí, chega aí, chega aí, chega aí, irmão. E aí, beleza? E aí, tô com uma paradinha aqui, vamos subir ali no morro pra gente queimar ali, irmão. Porém, dá, o maluco vai me levar na responsa ali, irmão. Não, vou levar o mano lá, eu já desço pra fumar com vocês. Primeira total, tô te esperando lá no morro, então. Beleza, joia. E aí, truta, passa a bola pro mano aí. Ficou sabendo que mataram o maluco? É, cruel, né, mano? E aí, na moral, mano, só você que sabia que nós colava e você andava com os malucos. E aí, você tá me tirando de acovinho, mano? Não tinha nada a ver com a história, não. Que nada a ver, o caralho. Um baseado fatal faz mal. Um fato, então preste atenção. Não tente ser esperto dando uma de ladrão, pois quem vai pra este mundo de horror, aonde tudo acaba em morte e nunca acaba em amor. Essa história que eu conto é real. Aconteceu com um amigo, ele era muito legal. Em todos os lugares ele era respeitado. Nunca dava mancada para não ser registrado. Ele era um cara que sempre teve o que quis. Um carro, uma moto, uma família feliz. Fumava o seu baseado pra se distrair. Trocar uma ideia e também se divertir. Mas de repente, tudo mudou. Se envolveu com a malandragem, a sua vida acabou. Começou a se envolver com umas paradas erradas. Cocaína, revólver, mulheres embriagadas. Um baseado fatal faz mal. Cheirava e se dizia o tal. Pra muita gente ele era ruim, pra outros um aliado do mal. Fazia outras fitas e sempre saía com dinheiro na mão. E sempre que precisava tinha seu 38ão. Chegava sábado e domingo ele ia lá pegar seu carro, seu pivete para passear. Ele colava na minha goma lá no Inamar. Ele colava na minha goma lá no Inamar. Por isso eu canto esse rap com muita emoção, com muita tristeza por ter perdido um irmão. Ele era meu amigo, depois desse envolvimento se dizia perturbado e ficava sempre atento. Em todos os lugares não se sentia bem, se sentia procurado, vigiado por alguém. Gostava do Bob Marley e sucessos nacionais como Taíde, DJ 1 e também Racionais. Um baseado fatal faz mal. Me via, me chamava pro rolê. Ninguém trabalhava, zoávamos pra valer. O nome dele aqui jamais será citado, mas ele morreu fumando baseado. Um baseado fatal faz mal. Um baseado fatal faz mal. Um baseado fatal faz mal. Fatal. Um baseado fatal faz mal.